pessoas que não deveriam existir. Existem também pessoas que nem você. E essas pessoas são fantásticas, fazem o mundo melhor. Se todo mundo pudesse ter um desejo, eu pediria pra ser feliz e para isso ser teu amigo até quando Deus quiser. Ser teu amigo até quando Deus quiser.